tá de botão. Gente, presta atenção nessa letra. Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não. Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu seu namorado. Não, não, não, não conta pra ele não, gente. Olha a letra dessa música. Que conselho é esse, menina? Você me pergunta por que estou assim. Eu nunca vi dar certo. Os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre o amor e a paixão. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o seu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você. Mas gosto de outra. Obrigada pela sinceridade, pela pessoa só. Mas decidi que assim não dá. E é contigo o meu lugar. É, né? Me perdoa, por favor. Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão. No fim, quem sofre é o coração que pede o verdadeiro amor. Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão. É. Eu acho um carudo quem fez essa música. Deus o livre, agora acontecer isso comigo, gente. Só esse compositor tem coragem. Se o homem me trair, não me conta nada, pelo amor de Deus, eu não quero saber. Se me trair, eu descubro. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Ai, credo. Coração ingênuo é o teu, todo esse tempo sem perceber. Contar que tem.